Feliz sábado a todos. Maravilhoso estar aqui com vocês, que a graça de Jesus abençoe e salve a todos. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês essa manhã diz assim: um pacto de fidelidade com Deus. Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 4, quinto livro da Bíblia, último livro a ter sido escrito por Moisés. E assim, então, com a Bíblia aberta, irmãos, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração de forma poderosa nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, querido e eterno, em nome de Jesus, obrigado porque a Bíblia está aberta nesta manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor fala através da Tua Palavra e que o Espírito Santo, Pai, possa revelar a Sua verdade, a Sua vontade para a nossa vida no nosso coração, Pai. Dá-nos entendimento da Tua Palavra e poder de praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os testemunhos e juízos que hoje eu vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Falou face a face o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Irmãos, a Bíblia fala de um homem que foi um grande instrumento de Deus chamado Moisés. Mas hoje, essa ideia de que o homem é um instrumento de Deus, ela é muito questionada na nossa sociedade. Existem pessoas que olham para falsos pastores, falsos líderes, pessoas mentirosas, pessoas cobiçosas, ficando ricas em nome da religião e etc. E elas desconfiam dessa ideia de que o homem é usado por Deus. Eles acham que isso é uma ideia, assim, muito perigosa, mentirosa, através das quais os pastores roubam o dinheiro das pessoas. Essa é a ideia que muitas pessoas têm a respeito da religião. É verdade ou não é? Essa é a ideia geral do povo. Agora, quando a gente prega, então, que Moisés foi um instrumento de Deus, alguns já ficam desconfiados. Opa, peraí, que história é essa? Que pastor é esse chamado Moisés? Ele ficou rico ao fazer a igreja dele? Como é que foi? E a gente precisa entender que Moisés foi um líder de muitas pessoas. Moisés foi um homem que foi instrumento de Deus para tirar um povo da escravidão para uma vida nova ao lado de Deus. E quem teve essa experiência da escravidão e da libertação certamente valorizava Moisés. Imagine, por exemplo, você ser obrigado a carregar pedra, tijolo, etc., debaixo de chicote. Será que você ia gostar? E viesse um homem usado por Deus para te libertar, você valorizaria esse homem, sim ou não? Sim, claro! É por isso que nós precisamos entender a Bíblia, a palavra de Deus, no seu contexto. Moisés não é um pastor rico da televisão. Moisés é um homem lá no meio do povo escravo, para libertar esse povo. E Deus usa Moisés com poder. É muito importante a gente entender que a Bíblia apresenta Deus fazendo com Israel um pacto, uma aliança de fidelidade. É isso que Deus quer fazer com a gente também. Deus quer ter com a gente um relacionamento, uma aliança que envolve a fidelidade. Porque é muito ruim você estar em sociedade com alguém infiel. Já pensou você estar com um marido, uma mulher que te trai dentro de casa? Já pensou você ter uma sociedade com um empresário que rouba o teu lucro? Que rouba o teu dinheiro? Que é desonesto? Ninguém quer ter sociedade com esse tipo de coisa, certo? E Deus também, Ele quer ter uma sociedade com a gente, um pacto com a gente. Mas esse pacto envolve fidelidade. E a Bíblia diz que Deus falou face a face com Israel. Deus apareceu no Monte Sinai, vozes, relâmpagos, trovões, fogo. E ali Deus falou com Israel. E o que acontece, irmãos? O que Deus falou? Deus falou estatutos, ou seja, mandamentos, e juízos, ou seja, alertas e condenações ao mal. Para que eles fossem conhecidos e cumpridos, Deus falou coisas assim: sejam fiéis, mas caso forem infiéis, vai acontecer isso, isso e isso. Tá entendendo como é que Deus faz? Deus diz para você: seja fiel na sexualidade. Mas se você não for, você vai poder ter gravidez indesejada, AIDS, sofrimento e etc. Deus, ele pede pra gente: seja fiel. E se você não for, vai acontecer isso, isso e aquilo. Em grande medida, esse é o resumo do livro de Deuteronômio, que é o livro que nós vamos estudar hoje nesta mensagem. Agora, eu queria dizer para vocês uma coisa importante. O mundo do estudo da Bíblia é um mundo fantástico. E o povo que estuda a Bíblia estuda muito. As pessoas que estudam a Bíblia, elas descobriram algo muito interessante sobre o livro de Deuteronômio, que é o seguinte: quando você compara o livro de Deuteronômio com a literatura dos povos, das civilizações que eram circunvizinhas a Israel, você descobre uma coisa interessante. Existia um povo que nós chamamos de hititas. Era um povo, tipo assim, japoneses, alemães, hititas, ok? Era um povo da época lá de Israel. E aí o que acontece? Os arqueólogos descobriram indícios de uma grande civilização hitita nos tempos bíblicos, tempos muito antigos. Nós estamos falando aqui de Moisés, de Deuteronômio, coisa cerca de 3.500 anos atrás. Coisa bem antiga. Aí eles descobriram que os hititas, eles faziam contratos, que a gente chama de contrato entre um suzerano e um vassalo. Talvez você não conheça bem essa nomenclatura. É mais ou menos como fazer um contrato entre o chefe e o empregado. Aí fica mais fácil, né? O patrão e o empregado, ok? É o suzerano e o vassalo. É o líder e o que é liderado. E os hititas faziam esses contratos. Por exemplo, eu tenho uma empresa, você vai trabalhar na minha empresa, eu faço um contrato com você. Olha, eu vou te pagar o salário. Olha, você vai trabalhar nessa função. Mas caso você falte do trabalho, você vai ser descontado, vai ter isso, aquilo, vai ter essa punição, etc. Eram contratos que eles faziam. E o livro de Deuteronômio segue um estilo de um tratado hitita. É um contrato entre um suzerano e os vassalos. Volta para o capítulo 1 de Deuteronômio. Vamos descobrir quem é o suzerano, quem é o líder, quem é o chefe que faz esse pacto com o povo de Israel e que quer fazer um pacto com a gente também. E aí a Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio capítulo 1, versos 1 a 5, a Bíblia diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, do deserto, na Arábia, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Vocês não conhecem nenhum desses lugares, né? Eram as cidades deles lá. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no 40º ano, no primeiro dia de um 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. E aí ele vai comentar e vai começar a explicar a lei de Deus para o povo de Israel. Você e eu não conhecemos os lugares aos quais Moisés está fazendo referência. São lugares com nome, inclusive, bem esquisitos, você há de convir comigo, não é verdade? Já pensou você morar numa cidade que chama Azerote, Tofel, Parã, e você nem sabe nada disso? Você não conhece nada disso, mas aquele povo conhecia. E Moisés já escreve: ó, eu tô aqui na cidade de Porto Alegre, no bairro tal, escrevendo isso aqui para vocês. Você que mora aqui sabe do que ele está falando. Depois daqui de 3.500 anos, esse texto vai parar lá na China. Como é que o chinês vai saber o que era Porto Alegre? Não sabe. Não tem noção. Mas o povo sabia. Nesses 5 versos, aparece o nome de Moisés 3 vezes. Mas existe uma coisa importante você entender. Moisés não é o líder desse contrato. A Bíblia diz que Moisés falou as palavras que o Senhor ordenou para que fossem ditas ao povo de Israel. Quem é o suzerano da história? Não é Moisés. O suzerano é Deus. É Deus que está fazendo um contrato com o seu povo. Quando os hititas faziam um contrato, a primeira coisa que eles faziam era estabelecer quem era o suzerano. E aqui também, o livro de Deuteronômio está estabelecendo quem é o chefe. É Deus. A partir daí, os tratados hititas, eles continham uma recapitulação dos benefícios que o suzerano havia concedido aos seus vassalos. É mais ou menos o seguinte: eu sou o líder da empresa e eu vou fazer um contrato de trabalho com você. E eu começo dizendo assim: a minha empresa tem 50 anos no mercado. Ela emprega 200 mil funcionários, paga bons salários, tem um bom sistema de segurança do trabalho, é isso, isso e aquilo. Eu estou contando o quê? Os benefícios da minha empresa. Eu estou mostrando para eles o que é que eu faço. Olha, eu já tive muitos funcionários e eu tratei eles bem. Então você pode trabalhar comigo que você tem confiança e segurança. Ok? Tá entendendo como é que o contrato funcionava? E a partir daqui, nos primeiros capítulos de Deuteronômio, Deus vai recapitular a história dos benefícios que ele deu para o povo de Israel. E Deus vai relembrar para eles a história. E Deus vai dizer para eles assim: olha, fui eu que falei com vocês. Deus falou conosco. Deus nos tirou do Egito. Deus abriu o mar diante de nós. E Deus nos trouxe para onde a gente está hoje. Deus está recapitulando o que ele fez. Deus está mostrando os benefícios de conhecer a ele. E aí, Deus recapitula a história. Por exemplo, quando eles chegaram nas portas de Canaã e mandaram os espias lá para dentro. Os espias olham a terra, veem que a terra é muito boa, maravilhosa, mas quando eles voltam, eles duvidam de Deus. Nós não poderemos entrar nessa terra porque tem gigantes. E aí Josué e Caleb dizem: não, Deus trouxe a gente até aqui, Deus vai colocar a gente lá dentro. E a maioria do povo duvidou de Deus. E aí, meia volta, vou ver, eles voltam para o deserto passar 40 anos. E agora eles retornam para conquistar a terra, e eles estão mais ou menos nas bordas da terra, e Moisés vai escrever o livro de Deuteronômio. Tá entendendo como é que a história vai acontecendo? E Deus vai recapitulando o que ele já fez, e vai mostrando. A partir daí, depois dessa parte do contrato, vinha uma terceira parte, que era o quê? As cláusulas gerais do pacto. Abre a Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 5. E você vai ver no verso 6 algo muito importante. É a introdução dos 10 mandamentos. Em geral, quando a gente estuda os 10 mandamentos, a gente estuda no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 20. Mas em Deuteronômio existe uma repetição dos 10 mandamentos, que justamente estão na base do pacto entre Deus e o povo. Deus quer que a gente seja fiel, mas fiel ao quê? À sua lei. Deus quer que a gente seja fiel à sua lei. E agora ele vai repetir. Mas olha o verso 6, que verso interessante. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai começar a dizer os mandamentos, o primeiro no verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Olha que coisa importante. Primeiro, Deus vai até o Egito e livra o povo do Egito e salva o povo. E depois lhe dá os mandamentos. Agora você me obedece. Deus não faz assim: olha, aparece para o povo no Egito e dá a lei. Você não pode ter outro Deus, não pode adorar a imagem, tem que guardar o sábado, não pode mentir, não pode roubar, não pode adulterar, não pode matar. E se você fizer tudo direitinho, eu te liberto do Egito. É assim que Deus faz? Não. Não é assim que Deus faz. Primeiro Deus tira o povo do Egito, e aí ele fala pro povo assim: você prefere ser escravo ou ser livre? Aí o povo: ó, Senhor, é muito melhor ser livre do que ser escravo, viu? Você tá feliz pela libertação? Pela liberdade? Tô. Senhor, eu estava preso lá no Egito, estava na cadeia, levando porrada, chute, paulada, chicotada. Hoje eu tenho liberdade. Senhor, muito obrigado. E aí Deus diz, tá vendo o que eu fiz por você? Sabe por que eu te tirei de lá? Porque eu quero que você seja meu. E sabe como é que é o meu povo? O meu povo não tem outro Deus além de mim. O meu povo não se ajoelha diante de um pedaço de pau, de madeira, de pedra, de ouro e fica adorando a um Deus que não existe. Estátua não é Deus. Sabe como é que é o meu povo que me adora? É o que não toma o meu nome em vão. Porque o meu nome não é brincadeira e não é piada. Sabe como é que é o meu povo? É aquele que trabalha 6 dias e descansa no sétimo. Não é em qualquer dia que você quiser, segundo o teu bel prazer. É no dia que eu escolhi. É o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. O meu povo honra o pai e a mãe, não mata, não adultera, não rouba, não mente, não vive em inveja e cobiça. É assim que eu quero o meu povo. Só que tem um problema, irmãos. O povo que Deus escolhe para ser assim é tudo ao contrário. Tem defeitos e pecados. Deus pega um mentiroso e diz para ele, não diga falso testemunho. Deus pega o adúltero e diz para ele, não cometa adultério. Deus pega a pessoa má e diz para ela, não seja mal. Eu não quero que você seja um escravo, agora não é mais do Egito. É um escravo do diabo, do pecado que habita nesse mundo. Porque por detrás do adultério é escravidão. Por detrás da mentira é escravidão. Por detrás da cobiça é escravidão. E Deus quer a gente como um povo livre para o servir, para o amar e para viver no céu para sempre com Ele. Amém. Tá entendendo, irmãos, como é que está funcionando esse contrato? E a partir daí, do capítulo 5 até o capítulo 11, existem essas cláusulas gerais. Dá uma olhadinha no capítulo 6, versos 4 e 5, que é um texto bem importante dentro dessa passagem, onde a Bíblia diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o contrato que Deus quer fazer com você. Que você o ame de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, na igreja, fora da igreja. Deus não quer ser o teu amigo só aqui na igreja. Aqui na igreja você é um santo e uma santa. Saiu da igreja é mentira, pecado, fofoca, maldade, malícia, prostituição, pornografia, etc, etc, etc. Não, irmãos. Deus quer ser o nosso Deus, não é só na igreja. Uma vez por semana, duas vezes por semana. Deus quer ser o nosso Deus em todos os momentos. No nosso coração. Essas são, então, as cláusulas gerais do pacto. Vão do capítulo 5 até o capítulo 11. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, nós entramos na quarta fase do contrato, que são as cláusulas específicas. E aqui, se você lê essa porção do livro de Deuteronômio, você encontra um monte de lei, um monte de coisa que Deus manda fazer ou não fazer. E eu separei uma lista aqui para vocês verem. Nessa parte do livro tem leis sobre alimentação, tem leis sobre o dízimo, tem leis sobre o ciclo da terra, do plantio e da colheita, tem leis sobre as festas, a Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, etc. Tem leis sobre julgamentos de casos difíceis entre o povo. Ah, roubou, matou, adulterou, sei lá, fez alguma coisa errada. Às vezes existem casos difíceis para julgar a magistratura. Existem leis sobre cidades de refúgio, sobre guerra, sobre herança, quando o pai e a mãe morrem, o que acontece, etc. Existem leis sobre a vida familiar, sobre o comércio. E eu queria dar um exemplo para vocês dessas leis. Dá uma olhadinha no capítulo 24, verso 5, do livro de Deuteronômio. Só para você ter uma noção do que são leis específicas. Leis um pouco mais detalhadas. E quem sabe agora as mulheres vão ficar felizes ao ler esse texto. Olha aí que lei interessante que Deus coloca. 24, verso 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Amém, irmãos? Pena que nós não vivemos lá em Israel, né? O povo casa aí, no máximo ganha uma semaninha de folga aí e já volta pro trabalho, né? Em Israel, o homem que casava ficava um ano sem ir pra guerra, sem precisar pagar imposto, promovendo a felicidade da sua mulher. E a Bíblia é acusada de ser um livro machista, que odeia as mulheres, que oprime as mulheres. Irmãos, quem odeia as mulheres e oprime as mulheres é o diabo, irmãos, não é Deus, não. Não é Deus que faz isso. Quem faz isso é o pecado, é o diabo, tá bom? Deus ama as mulheres e os homens e quer que eles sejam felizes. Amém. Que mensagem bonita da Bíblia, não é? O quanto a gente perde por não estudar a Bíblia. Agora sim, irmãos. Isso é uma lei bem específica, não é? O cara que casa um ano, vai... E é isso. Eles seguiam o tipo dos contratos que eles faziam. Tipo assim, ó, os hititas. Você vai ser meu funcionário, vai trabalhar pra mim aqui na minha empresa, vai ganhar R$500 por mês. Agora é o seguinte, ó. Aí chega depois do contrato, eles começam a dizer, porém, você vai ter que trabalhar 3 dias, 4 horas, não sei quanto, blá, blá, blá, entendeu? Os detalhes dessas leis gerais. Só para vocês entenderem como é que o livro funciona. E no final, nós temos a quinta parte, a penúltima parte, capítulo 27 e 28, que são as bênçãos e as maldições. E ali, nós poderíamos dizer o seguinte, agora chega na parte de Deus dizer o seguinte, você vai ser o meu seguidor, o meu discípulo? E aí Deus vai falar das bênçãos e das maldições. Se você for um discípulo infiel, virá doença, virá cativeiro, virá vergonha, porque é uma vergonha. Gente que diz que é de Deus, mas é infiel, é verdade ou não é? Gente que se coloca como eu sou de Deus, mas eu sou um mentiroso, eu digo que eu sou o que eu não sou. Ah, eu sou psicóloga, mas você é formada em psicologia? Você dizer que você é psicóloga? Tem gente por aí dizendo que é cristã, dizendo que é psicólogo, mas não fez psicologia. Assim é fácil, né? Tô mentindo. Eu só tô dando um exemplo, certo? Não podemos, irmãos. Gente que diz que é de Deus e é infiel, não pode. Não tem como. E aí a Bíblia fala de várias maldições. Você pode ler depois na sua casa. E também fala de bênçãos. Se você for um cristão fiel, eu vou te abençoar na tua casa, no teu trabalho, na tua vida financeira. E Deus fala tudo isso no livro de Deuteronômio. E a última parte de um contrato eram o quê? As testemunhas. Dá uma olhadinha no capítulo 30, verso 19. Depois que fazia esse contrato inteiro, chamava lá o João, a Maria, o José, o Ricardo, e dizia assim, ó, assina aqui o contrato. É testemunha, ó, eu e ele estamos fazendo um contrato. Tu assina. E a Bíblia, no livro de Deuteronômio, também coloca as testemunhas. Dá uma olhadinha, capítulo 30, verso 19, a Bíblia diz assim, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, porque te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Vê o capítulo 31, verso 19 também. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E esse cântico é aquele que está registrado no capítulo 32. Agora, então, nós temos o contrato completo. Existe um suzerano, um Deus, que quer fazer um pacto com você. Esse Deus, ele te lembra de tudo aquilo que ele já fez na tua vida. Deus carregou você desde o ventre materno. Deus te deu saúde, Deus te deu família, Deus te deu emprego, Deus te deu livramento de muitos problemas e coisas ruins que poderiam ter acontecido com você. É verdade ou não é? Coisas que a gente nem imagina que já poderiam ter acontecido conosco, os anjos de Deus nos livraram pelo poder maravilhoso do Senhor. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. E nós já fomos livrados de perigos que a gente nem sabe. E Deus relembra isso pra gente. E ele diz assim, mas eu te livro e eu te trago até aqui porque eu quero que você seja fiel à minha lei. E ele mostra pra gente a lei dele que revela os nossos pecados. Tem alguma mentira na tua vida? Tem alguma malícia? Tem alguma inveja? Tem alguma fofoca? Tem transgressão do sábado? Tem alguma desonestidade com dinheiro, com sexo, com palavrão, com violência, com idolatria? O Grêmio e o Inter são mais importantes do que Deus dentro da tua casa? E coisas desse tipo? E aí Deus vai apertando a gente. Ele vai dizendo pra gente assim, olha, se você for fiel a mim, vai dar tudo certo. Você não vai ter do que se envergonhar. Você vai viver uma vida limpa. Você vai viver uma vida correta. Mas se você não for fiel, você vai perder a maior oportunidade da tua vida. E as maldições do pecado serão sobre você. Esse é o pacto que Deus faz com a gente. Agora, deixa eu terminar essa mensagem com algo muito importante. Muitas vezes, o livro de Deuteronômio é mal usado dentro da igreja. Tem pessoas que pegam aquelas partes. Se você me obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. E começam a pregar uma salvação pelas obras. Eu tenho que obedecer para ser salvo. Olha, eu quero ganhar a minha salvação. Eu estou morrendo de vontade de fazer uma fofoca. Mas eu vou me controlar para poder me salvar. Se eu pudesse, eu fazia toda a fofoca do mundo. Mas já que eu vou me perder, não, eu vou me salvar. E às vezes a gente tenta fazer terrorismo com as pessoas para elas se salvarem a elas mesmas. Ao não fazer isso ou ao fazer aquilo. E a religião vai se tornando uma coisa seca. Vai se tornando uma coisa pesada. Vai ser todo mundo vindo para a igreja sem querer vir, para ver se ganha a sua salvação. Deus vai ser um camarada assim na porta, pronto para te dar um tiro, um inferno, se você pecar. A gente começa a ter visões de Deus desse tipo. Mas irmãos, o livro de Deuteronômio não ensina nada disso. O livro de Deuteronômio ensina que Deus, um Deus de amor, quer fazer um pacto com a gente. E Ele nos salva antes da gente obedecer. Ele nos liberta do Egito e depois nos dá a lei. Primeiro, Deus te salva. E na cruz do Calvário, Jesus já te salvou. É na cruz que Deus te salva. Não é porque você come isso ou não come aquilo, bebe isso ou não bebe aquilo, faz isso ou não faz aquilo. Mesmo porque, por melhor que você seja, algum pecado você faz. Algum erro você tem. E nós dependemos da graça e misericórdia de Deus para tudo. Agora, quando Deuteronômio diz para a gente ser fiel e vai ser abençoado, ou infiel e vai ser amaldiçoado, o livro de Deuteronômio quer simplesmente nos mostrar que o que a gente plantar, a gente vai colher. Não é para a gente se salvar, é porque Deus me salvou e eu preciso fazer o meu melhor. E se eu fizer o meu melhor, eu vou ter uma consciência limpa. E quer bênção maior do que uma consciência limpa? Não existe bênção maior. Também é importante a gente entender que o pecado traz maldição, porque a gente não pode brincar com o pecado. Se o pecado não trouxesse maldição, quem iria se arrepender? Verdade ou não é? A gente lembra da nossa vida. Quantas coisas erradas a gente fez? A gente pagou um preço espiritual por isso. Vergonha, tristeza, vício, coisas que mancham a nossa vida. Coisas vergonhosas. E por que que Deus permite esses sofrimentos, para a gente perceber a natureza do pecado? Às vezes, quando a gente faz o pecado, parece bonito, parece gostoso, parece que não tem problema nenhum. Mas os caminhos, no fim, são caminhos de morte. E Deus não quer que você vá para a morte. E Ele dá para você uma escolha. Escolhe a vida para que vivas. E você pode escolher, porque Jesus te escolheu primeiro. Existe um texto da Bíblia que diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Não foram vocês que escolheram vir para a igreja essa manhã. Foi Deus que escolheu vocês para estarem aqui, para conhecerem a verdade, para mudarem de vida caso estejam vivendo em pecado, e para continuarem sendo fiéis caso estejam sendo fiéis. E Deus quer fazer esse pacto com a gente, que não é um pacto de salvação pelas obras. É um pacto que Ele me salva para transformar as minhas obras, para que as minhas obras sejam melhores do que elas têm sido. Porque eu tenho errado. E talvez você tenha errado na sua vida também. Essa semana, irmãos, nós vamos conversar sobre questões importantes, questões que podem fazer diferença na nossa vida, para a nossa salvação. Busque pessoas para aprender de Deus, para crescer. Insista, mas com amor e contato e com sabedoria. E quem sabe um vizinho, um parente, um amigo estará aqui conosco e vai conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E vai fazer um pacto de fidelidade com Deus. É lindo isso? E vai ser batizado, vai se preparar para o batismo. E vai viver uma nova vida ao lado de Jesus. E o meu apelo final é para todos vocês que queiram renovar o pacto de fidelidade com Deus. Esse pacto não é salvação pelas obras. Esse pacto é aceitar a salvação para poder mudar as obras, para poder ser pessoa melhor, para poder ser fiel à lei de Deus. E se você deseja renovar esse pacto com Deus nesta manhã, eu vou te pedir que você possa cumprir um simbolismo muito simples, mas muito significativo. Quando a gente se ajoelha diante de Deus, esse é um símbolo muito simples, de humilhação, de humildade, de aceitação. Você está indefeso diante de Deus. Você não está em guarda contra Ele. Você está ajoelhado, clamando misericórdia e graça de Deus. E essa manhã o apelo é, se você quer renovar a tua fidelidade com Deus, teu pacto com Ele, que você se coloque de joelhos nesse momento e que nós busquemos a Deus em oração. Eu faço isso porque eu preciso, sou um pecador, mais pecador talvez do que todos vocês, e clamo a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês que fazem assim da mesma forma. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno e querido, obrigado pelo privilégio de ajoelharmos diante da Tua face nesta manhã de sábado, Pai. Senhor, obrigado pelo pacto de fidelidade que o Senhor quer fazer conosco. Mas, Pai, nós não temos condições de ser fiéis se a Tua misericórdia não nos acompanhar, Pai. Nós precisamos do perdão daquilo que já pecamos. E também precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o pecado, Pai. Nos ajuda a sermos melhores do que somos. Tira de nós fofoca, mentira, vaidade, orgulho, maldade. E que, acima de tudo, Pai, o amor esteja no nosso coração, para contigo e para com os nossos semelhantes também, Pai. Dá-nos a sua paz e misericórdia, protege-nos na nossa saúde, na vida financeira, no trabalho, em casa, e que, acima de todas as coisas, Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador para todos sempre, Pai. Dá-nos a tua misericórdia e graça, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.